era diferente. Quem tem alguma sensibilidade mediúnica, quando vai para uma cidade turística, quando vai para uma cidade de praia, onde está todo mundo alegre, com dinheiro no bolso, não é? Folgado, farreando, sente uma energia diferente, a gente se contagia, não é? Quem aqui já foi para Fortaleza, levante a mão. Nossa! Aqui hoje é palestra para cearense, né? A gente não chega no Ceará e não abre um sorriso imenso quando vê aquelas praias maravilhosas, não é? Então, por quê? Porque a energia da cidade é diferente, dos encarnados também. Então, aqui em Brasília, eu especialmente senti. Eu que estava há vários anos sem tomar medicação psiquiátrica, tomei durante 11 anos, e vale a pena tomar, pessoal, é muito importante o tratamento com os medicamentos. Tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Mas chegando em Brasília, eu comecei a entrar em reflexão, porque eu não entro mais em depressão, entro em reflexão, que é mais chique, não é? Ou então comecei a ficar romântico, porque era o título dos depressivos no romantismo. Romântico é depressivo. Só que hoje tem essa conotação ruim, não é? Antigamente era uma coisa boa ser romântico, né? Escrevemos poesias maravilhosas, tivemos tantos poetas padecendo da tuberculose, com seu sistema imunológico abalado pela depressão, proporcionando que a tuberculose fosse fatal, graças à depressão, porque ela está por trás de muitas doenças. Enxaquecas, nos diz Lamartine Palhano Júnior, psiquiatra espírita, no site www.sosdepressão.com.br, há vários textos de Joana de Angeles e de outros autores. Ele nos diz, por exemplo, que enxaqueca pode ser uma expressão, um efeito da depressão. E a minha mãe, que sempre sofreu de enxaqueca e que era depressiva leve, eu lhe disse: mamãe, a senhora não tem enxaqueca, a senhora tem depressão, e ela se manifesta também através da enxaqueca. Alergias sem explicação, crianças costumeiramente irritadas podem estar sofrendo de depressão. Eu quase me suicidei aos 11 anos de idade, meus amigos. Vivia brincando em cima dos muros da minha casa, das casas dos vizinhos, e recorridamente pensava em me atirar de cabeça. Um problema de influência espiritual, onde nós narramos na palestra número 3, depressão e obsessão espiritual. E fui salvo graças a um parente, um primo do interior que estava abrigado em nossa casa, de favor. E eu acho que graças àquela caridade de meus pais, me foi permitido que ele voltasse mais cedo da escola, me visse em cima do muro naquele dia fatídico, onde eu estava verdadeiramente decidido a me suicidar, ele gritar: Nazareno! Eu recobrar a lucidez e ele salvar a minha vida. O bem que fazes aqui na terra é teu advogado em qualquer parte. O bem que meus pais fizeram proporcionou que o seu filho Nazareno fosse salvo. Então é muito importante termos a consciência que a mediunidade pode ser efeito ou causa também da depressão. Vladimir Lisso, no excelente livro Reflexões sobre a Depressão, esse livro azulzinho, lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, um dos melhores que nós poderíamos indicar, iremos indicar aqui no final, ele nos diz, por exemplo, que é muito comum as pessoas chegarem na casa espírita com depressão e os médiuns, apressadamente, ou os atendentes fraternos, dizerem: você é médium, precisa desenvolver. E aí a pessoa se assusta, porque muitos de nós temos medo da mediunidade, porque é o desconhecido. A nossa cultura materialista nos ensinou que somos só matéria, somos só corpo, não somos espíritos imortais. E aí os nossos parentes, nossos pais, nossas mães, que amamos, quando desencarnam, se transformam em assombração. Que coisa estranha, que incoerência, não é? As pessoas rezam para não ver os seus pais, suas mães, seus esposos. O marido e a esposa até a gente entende, né? Mas o pai e a mãe, que a gente ama, né?